homens e estão para participar da missão mais importante já conferida a um soldado macaco. Yeah. A partir de agora, não haverá comunicações com ninguém, incluindo suas famílias ou representantes. Então que seja resolvido essa merda desse conflito. Eu duvido que daqui a algumas horas algum de nós vai estar vivo. Antes se junta ao armamento pesado que ambos carregam. Estamos dispostos a tudo, só a vitória me interessa. Prefiro morrer por aqui do que levar pra casa a derrota. Vergonha de não ter conseguido liderar as nossas tropas. Soldados motivados, a lavagem cerebral foi feita. Não teremos nenhum problema com deserção em nossas fileiras. Explosões são ouvidas a vários quilômetros daqui. Gritos de pessoas sendo queimadas, mas eu não posso acudir. Não posso fazer nada mais além do que foi estritamente ordenado. Preciso me lembrar a todo instante que sou um maldito soldado macaco. Coronel, está muito escuro para se construir barricadas. Então que acendam as tochas. Mas isso não vai alertar os humanoides? Quero que se alertem. Yeah. Quanto mais assustados ficarem, mais... Não sei por que estou lutando, eu gosto de matar e pra mim isso basta. Cada cadáver que deixo no chão, minhas forças são renovadas. Dificilmente caio em cilada, conheço cada palma desse terreno. Acidentado e perigoso pra quem nunca pisou nesse inferno. A vida de um homem é feita de escolhas e a minha é essa. A adrenalina percorre o corpo e me faz esquecer a pressa. Tem que derrubar o último humano vivente nesse lugar. Eu tenho a certeza de que eu cumpri a ordem dada pelo general. Não sei se vou me arrepender, eu acho que não, pois é isso que eu faço. Desde que me conheço por isso aqui é que fui transformado. Experiência mal sucedida, não importa. Agora eu sigo descarregando a munição pra cima de quem está escondido. Artilharia, estão prontos? Prontos, coronel. Infantaria, prontos para atacar, coronel. Abaixem-se todos, eles vão atacar. Acendam a gasolina.